essa é nossa. Dois corações. Deixa de tirar onda de quem tá por cima. Sequências e histórias de quem não tá vivendo, no fundo tá sofrendo. A cada copo que se enche, posta uma foto. Quando chega em casa, transporta pelos olhos. Enquanto não der um braço a torcer, é mais um segundo perto dela que você vai perder. Pega o telefone, liga pra ela e conta a verdade que ainda ama. E todo esse tempo que ficaram longe, teve ninguém que passou na sua cama. Pega o telefone, liga pra ela e conta a verdade que não superou. E que o seu contato ainda tá salvo com a palavra amor. Emerson X, um X, Portal Imobiliária. A cada copo que se enche, posta uma foto. Quando chega em casa, transborda pelos olhos. Enquanto não der um braço a torcer, é mais um segundo perto dela que você vai perder. Pega o telefone, liga pra ela. Conta a verdade que ainda ama. E todo esse tempo que ficaram longe, teve ninguém que passou na sua cama. Pega o telefone, liga pra ela e conta a verdade que não superou. E que o seu contato ainda tá salvo com a palavra amor. Pega o telefone, liga pra ela e conta a verdade que ainda ama. E todo esse tempo que ficaram longe, teve ninguém que passou na sua cama. Pega o telefone, liga pra ela e conta a verdade que não superou. E que o seu contato ainda tá salvo com a palavra amor. E que o seu contato ainda tá salvo com a palavra amor.